tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Everybody loves a clown, but why don't you? Everybody laughs at the things that I say and do. They all laugh when they see me coming, but you don't laugh, you just go home running. Everybody loves a clown, but why can't you? A clown has feelings too. I joke around at a party when you are there. If you don't laugh, you don't look, you just don't care. If you wonder why this clown is crying, look a little closer inside, I'm dying. It's not easy to be in love, you see, when you're a clown like me. But you would smile and say, tell a joke or two. Yes, I'm a clown, but I don't wanna be. Why can't you see the other side of me? Yes, I'll be the guy who plays the part of a clown with a broken heart. Love and not knowing where to start. Dreaming of your love and not knowing where to start. Sem você, estou vivendo instantes de dor. A falta que me faz seu calor procura ver nesses olhos o medo da minha loucura. Não tem outro pra saber. Seu corpo prazer, e tanto descobrimos os dois, cansados no suor de depois. Insisto, vemos meus olhos, e sem seu amor não existo. Eu sou a chama que vai buscar o futuro de tempos atrás, o oceano de agora. Eu vivo no prazer de ouvir a sua voz. Me deixa inventar um mundo só pra nós. Sonhar, acordar sempre sem você. Vontade de amar sem seu riso, pra quê? Esse mar, pra que o céu à tarde? Por que resiste? Sente meu corpo, que sem seu amor nada existe. Eu sou o vento que foi bater no passado, na luz de amanhã, iluminando esse chão perdido entre a força de Deus e Satã. Como é que eu Latina. A woman that that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Šta ovine, oru i platine. Thank you. quero tanto, tanto como na minha vida jamais sonhei poder. Tão profundamente que às vezes temo por mim. E é este infinito amor que agora eu te confesso. Ah, eu te desejo num desejo novo que me atormenta. E às vezes me pergunto como é possível. Como é possível que eu deva atormentar-me sem poder esquecer-te e procurar ver-te sempre, sempre diante de mim, nos meus olhos, nos meus pensamentos, a cada instante da minha vida. Eu preciso de ti como o navio precisa do mar para poder navegar. A primavera precisa do sol para poder florir. O beija-flor das flores, uma criança da mão que a acompanhe. Um cão de um dono, de vento a pipa para poder voar e eu de ti. Sempre perto de mim a cada instante da minha vida. O que fizeste pra me fazer amar-te deste jeito? Me olho no espelho e com despeito pergunto se aquele ali sou eu. Como é possível fazer-se de uma vida algo tão triste e transformar em dor tudo que existe e só te amar? É a minha vida, e o que eu desejo é me entregar nas tuas mãos. O que é que eu faço? Não sei nem mesmo como isso acontece. Eu sei apenas que teu nome é prece, que não esqueço mais. Te quero tanto. La la la la la la la la la la la la la la la la. Nos olhos meus, meus pensamentos, cada momento da minha vida, sempre vem junto a mim. Como é possível fazer-se de uma vida algo tão triste e transformar em dor tudo que existe e só te amar? Hoje eu te encontro e digo francamente: com Ouro e Platina é sempre assim, a melhor música. Tem muita bala, amendoim e pirulito, vendo caramelo e chiclete colorido. Tem maria mole, chocolate e palito, vejam lá. E onde está? Para a meninada, sou Giovanni, o baleiro. E o ramo toma, eu paro o dia inteiro. Minha alegria não se compra com dinheiro. Hoje o meu silêncio fala mais que mil palavras, e esse pensamento mora em todas as madrugadas. Já nem reconheço o caminho dos meus passos e não sei mais o que fazer para esquecer. Igual a sombra que perdeu o sol, sou como um regato que secou no chão. Sou um passarinho que não canta mais. Hoje eu sou tudo que restou dessa ilusão. Tem muita bala, amendoim e pirulito, vendo caramelo e chiclete colorido. Tem maria mole, chocolate e palito, vejam lá. Que notícia está para a meninada, sou Giovanni, o valeiro.